Pérola, vamos junto! Na Pedra de Santo Antônio, ponto turístico religioso aqui na cidade de Fagundes, está procurando aquele lugar para almoçar, se confraternizar com a família, com os amigos? Vou apresentar para vocês hoje o restaurante Mirante do Sol. Venha conhecer conosco esse belíssimo restaurante que tem aquela comida deliciosa aqui na Pedra de Santo Antônio, em Fagundes. Aqui no bar e restaurante Mirante do Sol, você tem o melhor self-service sem balança e com churrasco. O cardápio é variado para atender os diferentes paladares. Aqui você também pode fazer sua confraternização com a família, os amigos, os colegas de trabalho. É só entrar em contato pelo WhatsApp 83-9353-8213 e falar com Gilmar ou Gorete. E como o nome do restaurante já diz, aqui você tem a vista do mais belo pôr do sol. Venha conhecer o restaurante Mirante do Sol, na Pedra de Santo Antônio, em Fagundes. A mais ouvida do Brasil. A mais ouvida do Brasil. Rádio Bodopitá FM. 59. Seja bem-vindo à nossa imobiliária. Tenho certeza que aqui você vai encontrar a casa dos sonhos. Olha essa aqui, Condomínio Pneu Velho. Tem espaço para você, sua família. Tem esse aqui também, ó, Residencial Vaso de Plantas. Área espaçosa, em contato com a natureza. Ah, você quer algo mais econômico? Olha, nós temos uma kitnet no edifício Tampinha de Garrafa, que é a sua cara. Vamos ver a maquete? Parece estranho para você, mas para o mosquito Aedes aegypti, qualquer lugar com água parada é uma casa esperando morador. Não deixe esse inimigo se tornar seu vizinho. Dengue, Zika e Chikungunya. A melhor prevenção começa pela sua ação. Uma campanha IJS Mídia. A conexão que nos une tem nome. Ative Telecom. A melhor internet da região com tecnologia de ponta, 100% fibra ótica. Navegue na velocidade da luz. Qualidade, estabilidade e suporte, você só tem aqui. Ative a melhor conexão. Ative Telecom. Ligue 83 98682 5388. Você está em busca de um lugar ideal para comprar, consertar ou vender seu smartphone? Venha para WB Imports. Aqui temos a solução perfeita para suas necessidades. Oferecemos uma ampla seção de smartphones novos e usados, todos com garantia para sua satisfação. Na WB Imports, valorizamos sua comodidade. Aceitamos diversas formas de pagamento, tornando sua experiência de comprar ainda mais agradável. Seu smartphone precisa de cuidados? Nós temos a expertise necessária para realizar manutenções em geral. Troca de telas, reparos de placas, troca de conectores e muito mais. Estamos localizados na Avenida Irineu Bezerra, número 27, em Fagundes. Para mais informações ou orçamentos, é só chamar pelo WhatsApp 839-811-8425 ou pelo nosso Instagram, @wb.imports. Na WB Imports, a sua satisfação é nossa prioridade. Tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada um tá tocando, cada Isso é o vaqueiro pegador. Atenção, atenção. Aumenta o volume do paredão até o talo, que o vaqueiro chegou pra derrubar tudo. Pra quem não me conhece, isso é o vaqueiro pegador, Gustavo Dias. Alô pros meus divulgadores moral, Domingo Divulgações, WS na mídia, Daniel Divulgações de Galante, Guga CD de Itaperuá, só automotivo de Alagoas, paredão pegação de Alagoas e Roça, paredão do Calbi, LC Divulgações, meu patrão Cidão Produções, produtora Alter Eventos, Ricardo Produções de São Paulo, FH Divulgações, consultório Sorriso Natural, Marceline Joias, Ricardo Produções, Ricardo Martins, Felipe Cedês, AP Eventos é o nome da produtora. Empresário forte, aquele abraço, Amadeu Martins, Áudio Pregamações, Ricardo Martins, aquele abraço. O nome dele é Gustavo Dias. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare. Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Rádio Bodopitá FM. Sim. Gosta do vaqueiro, da pegada diferente. Eu vou te pegar de jeito como sai na meia meta. Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente. Eu vou te pegar de jeito que tu não sai. Volta pra moer, meu filho. Tô pra tocar com vaqueiro. Tamo junto misturado. O cara é pegador de verdade. Essa é pra você, meu patrão. Alô, consultório, sorriso natural de Campina Grande. Vaqueiro da pegada diferente, eu vou te pegar de jeito que tu não sai da minha mente. Ela gosta do vaqueiro da pegada diferente, eu vou te pegar de jeito que tu não sai da minha mente. Olha quem chegou. Então, dá-me a palavra de forró. Meu patrão LC Divulgações, tamo junto misturado. Felipe Cedês, é nóis. 7 e 8. Estilo e tendência você encontra em Clau Moda. A loja dispõe de uma variedade em roupas femininas, masculinas, infantil, infanto-juvenil, calçados, esportes e muito mais. Tá esperando o quê? Não perca tempo e faça uma visita em nossa loja. Aceitamos todos os cartões. Rua Monsenhor Salles, número 12. Fone 988-64-9190 ou 988-55-0580 ou 3393-1640. Instagram, arroba Clau Modas. Facebook, arroba Clau Modas. Vista-se bem com Clau Modas. Mulher, minha filha, cheguei. E pensa numa fome. Não tem comida, não. O gás acabou. ligou! Oxente, por que você não ligou pra Wagner Gás? Bem pertinho de você, entrega em domicílio. E mais, é a mais rápida da cidade. Eita, é mesmo? Ligue agora, 988-55-0580. Qualidade e segurança pra você, cliente. Não passa perreio. O gás acabou? Wagner Gás. Ligue agora, 988-55-0580 ou 3393-1640. Fica na rua Monsenhor Salles, número 12. E aceitamos todos os cartões de crédito. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Desentupidora J. Costa. Ao longo de quase 20 anos, prestando bons serviços na área de saneamento, limpeza de fossas, caixas de gordura, desentupimento em geral. Atendemos condomínios, empresas, residências e o público. Conheça nossos serviços de remoção de resíduos orgânicos. Desentupidora J. Costa. Cuidando do meio ambiente. Entupiu 2561. Aqui tem serra e mato verde, o povo acolhe com tanto calor. Na feira livre, no arrasta-pé, a vida é simples, mas cheia de amor. E danço forró na praça, sorrio no meio da massa. Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. Comida típica é sabor de lá, cuscuz quentinho com um bom café. Nas festas tem bandeira e paz, Fagundes vive em cada raia. De manhã cedinho vou ver o sol, espalha a vida por todo lugar. Essa cidade é o meu xodó, quero sempre aqui voltar. Sorriu no meio da massa, Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. E danço forró na praça, sorriu no meio da massa, Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. Comida típica é sabor de lá, cuscuz quentinho com um bom café. As festas têm bandeira e paz, Fagundes vive em cada raia. Comida típica é sabor de lá, cuscuz quentinho com um bom café. As festas têm bandeira e paz. Comida típica é sabor de lá, cuscuz quentinho com um bom café. Nas festas tem bandeira e paz, Fagundes vive em cada raia. De manhã cedinho vou ver o sol, espalha a vida por todo lugar. Essa cidade é o meu xodó, quero sempre aqui voltar. E danço forró na praça, sorrio no meio da massa. Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. E danço forró na praça, sorrio no meio da massa. Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. Sete e treze. O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Rádio Bodopitá FM. Todo canto enche o coração. Beleza pura sem comparação. Lá em Fagundes o céu azul, poeira na estrada, é só pôr do sol. Todo canto enche o coração, beleza pura sem comparação. Aqui tem serra e mato verde, o povo acolhe com tanto calor. Na feira livre, no arrasta-pé, a vida é simples, mas cheia de amor. E danço forró na praça, sorrio no meio da massa. Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. comida típica, sabor de lá. Cuscuz quentinho com bom café. Nas festas tem bandeira e paz, Fagundes que vi em cada raia. De manhã cedinho vou ver o sol, espalha a vida por todo lugar. Essa cidade é o meu xodó, quero sempre aqui voltar. E danço forró na praça, sorrio no meio da massa. Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. Comida típica, é sabor de lá. Cuscuz quentinho com bom café. Nas festas tem bandeira e paz, Fagundes vive bom. É sabor de lá. Na estrada é só pôr do sol. E danço forró na praça, sorrio no meio da massa. Fagundes é terra que abraça, me leva pra um sonho bom. 7h15. Isso é Gustavo Dias, o Raquel Pegador. Bota pra moer, toca meu CD. Bota pra moer e toca meu CD. Simbora assim, ó. Forró no sítio só presta assim. Sentando com o bundão, sentando com o bundão, pra se render pra baixo, vai não para não, riva sentando com o bundão, sentando com o bundão, reflexão nem trava na frente do paredão, riva sentando com o bundão, sentando com o bundão, pra se render pra baixo, vai não para não, riva sentando com o bundão, sentando com o bundão, reflexão nem trava na frente do paredão. Sítio só presta assim, irmão dela é grande sim. A bichinha tá de boa, querendo sentar à toa. Eu já tô é preparado, o som já tá ligado. E chama na pressão, é forró no paredão. E chama na pressão, é forró no paredão. Vai sentando com o bundão, sentando com o bundão. Pra se remer pra baixo, vai não para não.